Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 19 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 437-A de 2011, de autoria do deputado Luiz Martins, do PDT, que torna obrigatória a fixação de cartaz em todas as farmácias e postos de saúde, informando os efeitos colaterais causados pela pílula do dia seguinte. O material deverá conter os seguintes dizeres: o uso da pílula do dia seguinte poderá causar náuseas, diarreia, mudanças de humor e alterações no ciclo menstrual. O medicamento é contraindicado para mulheres hipertensas ou que tenham problemas vasculares. Para o parlamentar, uma parte das mulheres não conhece os efeitos do remédio. O projeto também define o formato da placa ou cartaz, que deverá ser no modelo A3 e é fixado em local visível, com letras proporcionais às dimensões da área do local. Reportagem Ronaldo Ribeiro.